Paz do Senhor! Quando você quer sair com uma família, com os amigos, você geralmente vai na casa buscá-los ou eles vêm na sua buscar. Mas encontrei um website interessante. É um serviço público onde você coloca onde quer ir, cinema, teatro, uma pizzaria, um restaurante, e ele te dá exatamente onde fica o meio do caminho, para ninguém andar mais ou andar menos. E eu lembrei do livro de Tiago na Bíblia, aquele que escreveu foi irmão de Jesus, Tiago, capítulo 4, versículo 8. E ele disse: aproxime-se de Deus e Deus se aproximará de você. Mas qual é a distância que eu tenho que andar? A distância de Deus para que você o encontre, ele te encontre, é mais perto do que você pensa. E Jesus Cristo disse: vinde a mim. Essa é metade do caminho. Corra para Deus. Ele já está te esperando lá em Jesus. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.